Tá ao vivo já? Ao vivo? Ao vivo! Saudações, alviverdes a todos! Live que vai ao vivo todas as segundas e sextas-feiras, aqui no nosso canal Verdazo 1914. Prazer estar mais uma vez fazendo uma live para falar do Palmeiras, principalmente agora, né? Tá tudo certo, a gente não perde nunca. É, mas a gente perdeu o Cerro Porteño. Nós não perdemos o Cerro Porteño, o débil mental. A gente avançou no mata-mata. E quem avança não perde. Você pode ter o placar ali, 0-1. Temos. É, eles estão falando aqui que deu coisa errada. Vocês estão me vendo? Estão me vendo? Olha lá, o Lucas Pereira. Perdeu sim, 0-1. Retardado, não perdemos. Avançamos. O que interessa são os dois juntos. Não perdemos. Não pode estar travando, não é possível. Eu estou com o cabo conectado na internet. É a sua internet que está ruim. Olha lá, vamos em frente. Então a gente não perde nunca. Isso é muito bom, né? Isso faz com que a torcida ligue o modo empolgou, o modo tragam as taças, o modo se cuida Real Madrid. E eu mesmo já me flagrei algumas vezes pensando nisso. Então, é natural que isso aconteça. E também a gente tende a ver o Filipão nas entrevistas, por exemplo, quem notou a coletiva dele fora tô lendo coisa aqui e acabo misturando, desculpa. Quem viu a coletiva depois do jogo, viu o que ele falou, não ganhamos nada, então ele foi enfático. Por que que ele está tão preocupado com isso? Porque embora ele saiba fazer todo o processo de blindagem no elenco, não só com relação à torcida, mas parece que a academia de futebol mudou, né? Então, o jornalista agora não dá escalação com 5 dias de antecedência. A gente não vê mais a academia de futebol sendo estúdio de Instagram de conselheira. Parece que ele botou ordem na casa, né? Isso é muito bom. Mas, de qualquer forma, por mais que ele blinde o elenco, o jogador vê a internet, cara. O jogador vê a rede social. Na boa e na ruim. Principalmente na boa, porque eles gostam, quem não gosta, de elogio. Não é proibido se empolgar, não é proibido ficar confiante, ao contrário, é bom. Mas a gente tem que ter cuidado. Como disse o Filipão, não ganhamos nada. Então, eu vejo o Palmeiras como favorito nas três competições. A que tem mais chance de dar errado é a Libertadores. Porque você tem times fortes, sul-americanos. Então, você tem River. Basicamente, você tem River e Boca. Tem medo do River e Boca? São times fortes. O Boca está bem mais forte do que aquele Boca que a gente enfrentou na fase de grupos. Mas não é esse o maior problema. O maior problema é a arbitragem da Conmebol, da Confederação Sul-Americana, por sua vez, na Libertadores. É o que mais me preocupa. Além dos caras terem um time bom. O River está com um time muito bom, competitivo. Então, isso se a gente passar do colo-colo. Começa por aí. começa que a gente tem que passar do colo-colo. Passando do colo-colo, a gente tem que se preocupar Cruzeiro, né? Provavelmente. Aí a gente vai pensar em... Ou Boca, né? Cruzeiro ou Boca. Aí a gente vai pensar lá do outro lado que pode vir Grêmio, pode vir River. E é complicado também. Independente, né? Pode vir também. Mas primeiro tem que pensar em colo-colo. Foi um sufoco para passar do Cerro Porteño. Colo-colo veio aqui, não teve medo do Corinthians. Valdívia e Barros estão acostumados a jogar aqui no Brasil, não vão se impressionar. Os dois conhecem bem o Allianz Parque. Não vão se impressionar. Mas é claro que o Palmeiras é favorito. Esse favoritismo, esse embalo que a gente está pegando agora, ele cria monstros. Que tipo de monstro? O já ganhou, o entreguem as taças, o oba-oba, o empolgou. Por que que isso é ruim? É muito melhor do que manda todo mundo embora, elenco de vagabundo. Aliás, esse elenco aí que vocês estão apaixonados por eles hoje era tudo vagabundo até outro dia. Vocês lembram disso? Vocês chamavam eles de vagabundos? De jogadores sem alma? Elenco sem alma? É o mesmo elenco. Tá? É o mesmo elenco. Vocês falavam que eles não tinham alma. Vocês falavam que eles eram vagabundos. Vocês falavam que eles eram chinelo. Que tinham que apanhar. Eu sei que não eram todos vocês que falavam isso, é claro. Mas vocês sabem que tinha muita gente que vinha aqui e falava, ia nos comentários e falava. Volta as notícias lá da época aqui, né? Da turbulência. E olhem os comentários. É muito melhor agora. É claro que é muito melhor. Mas é aquela história de quanto mais alto, né, você é, maior o tombo. Então, se você está muito lá em cima, sonhando demais, é você que vai vir encher o saco de novo e falar para mandar todo mundo embora de novo se acontecer de não ganhar, porque futebol é futebol. Futebol é futebol e a gente pode perder. Foi nessa frase, futebol é futebol, que o Cerro Porteño se apegou quando veio aqui, quase eliminou a gente. Futebol é futebol, pode acontecer. Como a gente lida com isso, né? Eu acho que acho que saboreando uma a uma, sem ficar pensando lá na frente. Acho que é a melhor forma. Eu, pelo menos, estou fazendo assim. Vocês façam como vocês quiserem. Eu estou falando como eu faço. Para mim. Como eu me sinto bem fazendo. E como eu acho que eu não vou prejudicar, contaminar o elenco. Porque, como eu disse, eles olham rede social, eles olham internet, eles olham. Então, é sem falar em Mundial, sem ficar falando em Deca. Claro, você tem a expectativa, você tem como objetivo, não expectativa, um objetivo o Deca Campeonato. Você tem como objetivo a Copa do Brasil e o super prêmio que ela dá. Mas acredito que a gente tem que fazer a nossa parte, não só apoiando na arquibancada, como analisando com muita calma o que pode acontecer. Então, eu já falei dos perigos da Libertadores, né? River Plate, Boca Juniors, argentinos, influência argentina na arbitragem da Conmebol, absurda. E é só a gente lembrar aí de várias histórias que a gente já viu, né? O Boca conseguiu roubar o Corinthians. O Boca roubou uma Libertadores do Corinthians. Tá? Só para falar, a mais, eu acho que essa foi, só não foi mais do que o Baldo Aquino roubando a gente, né? O Baldo Aquino paraguaio, que fez uma arbitragem, aliás, eu acho que foi no mesmo nível, né? Como que era o nome daquele juiz que roubou o Corinthians? Vocês vão me lembrar aí. Na Copa do Brasil, qual é o problema? O primeiro problema se chama Cruzeiro, é claro. Decidir fora, sem critério de gol qualificado, é um grande problema. Decidir fora, sem critério de gol qualificado, é um enorme problema. Passando eventualmente pelo Cruzeiro, a gente vai pegar os queridinhos. Principalmente o Corinthians, que está quebrado, precisa desesperadamente da grana, do prêmio, 50 pau, 50 milhões para quem ganhar a Copa do Brasil. É um prêmio absurdo, né? Tudo bem que 50 milhões é o prêmio acumulado, né? O prêmio por toda a campanha, mas a final é a maior fatia disso. Um grande abraço ao Fernando Tonato, que está apreciando ao vivo, como ele mesmo acaba de dizer, e ele fala para quem não é padrinho. Através do link que está na descrição, você pode olhar na descrição do vídeo, www.padrim.com.br/verdazo. Lá você vai conhecer toda a natureza do nosso projeto e já já alguém vai me dar um gancho para eu falar sobre ele. Tá? Sempre acontece. É muita grana na Copa do Brasil. Então, não custa nada para uma organização criminosa, como essa que nós vamos enfrentar no domingo, falar: ó, vamos levar 50, 10 é de vocês. Quem são de vocês? Quem vai arrumar para tudo dar certo, para tudo acontecer? A gente já viu que eles são capazes disso no Campeonato Paulista. Então, calma. E eu vou falar do derby e eu vou falar do ódio que eu tô desse clube até hoje. E eu acho que não vai passar tão cedo. Eles realmente. A gente falou isso na época que aconteceu, no dia 8 de abril. E na época poderia soar como frustração pela derrota, enfim. Mas quanto mais o tempo passa, mais a gente tem certeza que não foi nada daquilo. Que o que eles fizeram foi gravíssimo. Aliás, já que eu já entrei no tema, eu vou falar depois, eu amarro esse raciocínio do Uba-Uba. Mas eu acho que esse é o assunto até mais importante dessa live de hoje. O que eles fizeram na final do Campeonato Paulista foi uma vergonha para o futebol brasileiro, cara. Uma vergonha para o nosso país. Foi uma vergonha absoluta. Todo mundo sabe o que eles fizeram. Ganharam o jogo na marra. Pênalti marcado, não vai ter pênalti. Sabe? Não, não vai ter pênalti. Eu sempre disse que eu considero, aliás, não sou só eu, né? Muitos palmeirenses têm essa forma de encarar os adversários. O São Paulo como um inimigo, o clube que quis roubar nosso estádio, o clube que quis pintar o Palestra Itália como inimigo da pátria, que usou política de forma suja, nojenta, para extorquir o nosso patrimônio. É inimigo, é um clube sujo, um clube nojento, um clube desprezível, um clube que só existe até hoje porque foi salvo da falência por uma iniciativa dos outros três clubes de São Paulo, o Palestra, o Corinthians e a Portuguesa, que fizeram um torneio para salvar o São Paulo da bancarrota, da falência. Isso alguns anos antes deles tentarem usar a política para roubar o nosso estádio. É um clube nojento, nojento. Inimigos. E o Corinthians sempre se colocou nesse cenário como um grande rival do Palmeiras, e o Palmeiras o grande rival do Corinthians. E o São Paulo coadjuvante. São Paulo nunca foi nada. São Paulo sempre foi uma porcaria qualquer. Uma merda qualquer. Começaram a se tornar, a incomodar, de fato. Eles tiveram uma década muito boa, na década de 40, que foi a década que eles tentaram roubar o Palmeiras, o Palestra, depois do Palmeiras. Futebolisticamente, eles fizeram um time bom, mas era aquelas coisas de, sabe, coisa do futebol. Montaram um time bom ali, que nem o São Caetano, por exemplo. Vai. Podemos dizer que era isso. Porque depois, na década de 50, voltou a ser uma insignificância. E só passou a aparecer mesmo, de fato, como um clube grande em termos de conquista na segunda metade da década de 70, quando ganhou seu primeiro brasileiro em 77. Já com um poder vindo das rendas do Morumbi. E o Morumbi foi um estádio construído com desvio de dinheiro público. Via o governador Ademar de Barros e o governador Laudo Natel. Depois, o governador seguinte, o Laudo Natel. Então, foram acertos escusos que tiraram dos cofres públicos os recursos para erguer o Morumbi, para construir o Morumbi. E, a partir da década de 70, o São Paulo começou a ter uma renda que não tinha antes. E, coincidentemente, a partir de 2008, quando Palmeiras e Corinthians decidiram que jamais mandariam novamente jogos no Morumbi, cansados de verem o São Paulo, um clube que nunca foi nada, se tornar uma potência dentro do cenário brasileiro, graças a nós. São Paulo estava vindo de um tricampeonato brasileiro, 6, 7, 8. Desde que paramos de mandar jogos no Morumbi, o último jogo que o Palmeiras mandou no Morumbi foi em 2008, Corinthians também. São Paulo nunca mais ganhou nada. Ganhou uma Sul-Americana que não, mais ou menos, né? Então já faz 10 anos que São Paulo não ganha nada. E só ganhou graças ao Morumbi, só ganhou graças à torcida do Palmeiras e à torcida do Corinthians. Então eu já vi o Palmeiras mandar jogo no Morumbi para 4 mil pessoas. Que absurdo é esse? Que absurdo é esse? Para quê? Botar 4 mil pessoas para jogar contra o Goiás no Morumbi. Já aconteceu isso. Então, felizmente, isso não acontece mais. E o Corinthians, nesse cenário, sempre foi o rival do Palmeiras, um clube que teve também origem nas camadas populares, assim como o Palmeiras, e que construíram uma rivalidade que, antes do São Paulo sequer existir, já eram rivais ferrenhos. Então, sempre houve muito respeito com relação ao Corinthians. E aí daí surgiu a frase: o Corinthians é rival, o São Paulo é inimigo. Só que essa patifaria que o Corinthians fez aqui na nossa casa em abril conseguiu conseguiu acabar com qualquer respeito que a rivalidade demorou 100 anos para construir. São 100 anos que Palmeiras e Corinthians se enfrentam. Uma rivalidade bonita, uma rivalidade, sabe, esportiva, pau a pau, equilibrado. A gente sempre na frente, né? Mas sempre pau a pau, sempre equilibrado. Histórias sensacionais de derbys entre os dois times, onde muitas vezes o mais fraco ganha do mais forte, quem está mais fraco ganha do que está embalado, do que está com o time mais forte na época. Quantas vezes? O Paulo Malta disse que os gambás nunca perderam respeito, pois nunca tiveram. Aí é falta de conhecimento da história, né? Porque a rivalidade entre os dois clubes é uma rivalidade muito importante. Foi até bom você ter falado isso. É muito importante um clube ter um rival. Um clube que não tem um rival, falta alguma coisa. Então você vê, os dois times lá do Rio Grande do Sul, um não existe sem o outro. Flamengo e Vasco, mesma coisa. Cruzeiro e Atlético, Sport e Santa Cruz. Pega aí as grandes cidades. Inter e Milan, Liverpool e Everton, United City, Chelsea e Arsenal, Benfica e Porto. Quem não tem rival? Rivaliza com, tipo, Bayern. O Bayern rivaliza rivaliza mais com o Schalke, né? Historicamente, é o time mais, tem mais torcida, mas Borussia. Existem a rivalidade, mesmo sendo na mesma cidade, rola aquele ódio entre um e outro. Rola rivalidade. Um time que não tem rival, o arqui-rival, o arqui-inimigo, sabe? O nêmesis, aquela coisa de história em quadrinhos, sabe? Falta alguma coisa para esse time. Pô, Ponte Preta e Guarani. Engraçado, você vê os dois únicos times do interior que já chegaram assim com relevância constante em nível nacional. A gente teve, como eu disse, o São Caetano, sabe, um ou outro que aparece, mas é o golfinho, né? Faz, sobe, dá uma graça e cai. Ponte Preta e Guarani são times que estão aí há 60, 70 anos. Agora deram uma caída, né? Mas até outro dia, pô, o Guarani foi campeão brasileiro em cima da gente. No mesmo época, na mesma época que a Ponte Preta tinha um timaço. Então, as rivalidades são muito importantes. É burro o torcedor que despreza o seu rival. Porque ao desprezar o seu rival, a não reconhecer a grandeza do seu rival, está desprezando o próprio time. Pô, se o meu grande rival é uma bosta, é um lixo, não vale nada, então qual é a grandeza do meu time? Você bate num bosta, num rival de merda, que não é nada. Então eu valorizo muito a história do Corinthians. Tudo que o Corinthians construiu na cidade de São Paulo, a importância do Corinthians na cidade de São Paulo, quem vive aqui na cidade de São Paulo sabe a importância desse clube. Assim como eles sabem a nossa. Isso é uma coisa. Esse respeito que tem que ter entre os dois, o Corinthians rompeu. Então, o que me deixa puto não é só o fato de ter sido roubado em casa e ter sido, sabe? É o fato deles terem jogado no lixo esse respeito que tem que ter entre rivais. Eles jogaram no lixo 100 anos de história ao fazer o que eles fizeram. Só tem uma linha que você não cruza. Uma coisa é a malandragem do futebol, sabe? Você cavar um pênalti. Beleza. Você manipular nos bastidores para que entre um agente da federação com um VAR particular. Duvidoso. Para mim, foi pênalti mesmo com VAR. E aí mandar voltar. Isso é um assalto. Isso é falta de respeito o vestiário. Não é que adesivaram com o símbolo deles. Aqui é Corinthians. Negócio assim, né? Aqui ali não é Corinthians porra nenhuma. Ali é o nosso vestiário que eles estão usando. É nosso. Então, ali é Palmeiras. Eles tinham que respeitar o espaço que nós cedemos para eles. Aliás, se eu fosse Palmeiras amanhã, eu dava um recado de alguma forma. Eu não sei qual, eu não sei como. Mas eu faria eles se sentirem extremamente mal-vindos no nosso estádio. Fazer eles sentirem que eles são um lixo de clube, sabe? Desprezíveis. Assim, ó, a gente só está recebendo vocês aqui porque a gente é obrigado. Porque a gente não tem prazer nenhum de jogar com vocês. Eu tinha prazer de ver Palmeiras e Corinthians. Eu ia para o estádio feliz, eu ia para o estádio contente, sabe? E normalmente eu saía feliz quando o Palmeiras ganhava, saía triste quando o Palmeiras perdia, mas era uma coisa esportiva. Ao passo que quando a gente joga contra o São Paulo, eu vou para o estádio com um sentimento de guerra, com um sentimento de ódio. E quando a gente ganha, não é aquela... Eu não volto para casa feliz, alegre. Eu volto para casa com o sentimento de quem saiu de uma briga. que eu bati. Mas você não volta rindo quando você sai de uma briga e dá um pau no cara. Você volta puto. E é o que acontecia quando eu jogava com o São Paulo. Quando a gente perdia pro São Paulo, então, era o fim do mundo. Então era gostoso. O derby e o jogo contra o São Paulo nunca é gostoso. É um jogo de ódio. E o Corinthians transformou, se igualou ao São Paulo. Então o Corinthians tirou isso da gente. Pelo menos de mim tirou. Então eu espero que a diretoria do Palmeiras entenda o significado, o gesto que o Corinthians fez ao nos roubar, ao articular tudo aquilo que eles fizeram. E não adianta falar que é a federação. Nosso presidente está muito enganado quando ele fala: ah, não tenho nada contra o Corinthians, meu problema é com a federação. O cacete. O problema é com os dois. O problema é com os dois. Nada disso aconteceria se o Corinthians não tivesse articulado. Então vai falar que o Corinthians continua: ah, nosso rival, o caralho. Então tem que ter raiva desta porra de Corinthians. Tem que ter ódio desta porra de Corinthians. Eu estou falando para ir lá sair matando torcida, né? Tô falando isso para nego sair se matar. Agora, eu tô falando disso, do sentimento durante o jogo. Sabe? Desprezo extremo ao clube, à instituição. Se eu fosse dirigente do Palmeiras, eu daria um jeito de fazer eles se sentirem desconfortáveis, não serem bem recebidos aqui. Do momento que eles entrarem aqui até o momento que eles fecharem a porta para sair, ou que a gente fechasse a porta empurrando para eles saírem logo. Sabe? Fazer eles se sentirem muito mal. Eu acho que é o mínimo, mas é o mínimo. Além de dar um pau dentro de campo, né? O Palmeiras tem que dar uma sova. O Palmeiras tem que dar. Faz muito tempo que não acontece uma goleada, né? No derby. O Palmeiras tinha que dar uma sova. Um cacete no Corinthians. Eu desejo demais que isso aconteça, mais do que nunca. E o engraçado é que eles tinham um time. Tanto que no primeiro turno do Brasileiro, eles ganharam jogando limpo. Por incrível que pareça. Uma tarde que o Palmeiras jogou muito mal. Aliás, foi até o. Eu acho que foi a partida que marcou o início da derrocada do Roger Machado como técnico do Palmeiras. Daquela apatia do time. Eu tenho certeza que, sob o comando do Filipão, isso não vai acontecer. É, de jeito nenhum. Então, temos que dar um pau neles e fazer eles se sentirem muito mal. Sabe? Mandar faxineiro ali varrer, sabe? Enquanto eles ainda estão lá, sabe? Sai, sai, sai, temos que fazer o nosso trabalho, vai embora. Vai embora daqui logo. Porque, enfim. E esse é um jogo que o Palmeiras tem que ganhar, além de tudo, porque são 3 pontos importantes no brasileiro, que aí eu volto para fechar o raciocínio lá da falta de empolgação. É um campeonato que está na nossa mão, o brasileiro. A gente tem muito mais chance de ganhar o brasileiro do que ganhar os mata-matas. Porque vão ter que roubar muito o Palmeiras, porque o Palmeiras, aí sim, aí a gente vê o embalo que está. Obrigado, filho. A gente tem que ver o embalo que a gente está. E a gente tem que ver que os outros estão exatamente no sentido contrário. A gente está mostrando bola. E a gente está mostrando elenco. Então a gente está fazendo tudo que a gente está fazendo com 2 caras fundamentais do elenco, baleados, que são o Scarpa e o Guerra. E não me pergunte quando eles vão voltar. Aliás, o Filipão falou quando eles vão voltar. Então vejam a coletiva do Filipão. Não tem nada certo ainda. Um grande abraço para o Fábio Ferreira, que está dizendo que o brasileiro é o mais fácil. Eu também acho. Eu acho que o brasileiro é o caminho mais fácil para um título esse ano. O brasileiro é aquele campeonato que é o mais difícil da gente ser roubado, embora a gente tenha sido roubado por eles também no ano passado, naquela operação dupla. Né? Éber e Daronco. Éber no jogo contra o Cruzeiro e Daronco no derby. Que foi aquela época que o Neto deu aquele chilique, né? Nós vamos perder do Palmeiras! Eles estavam cagando de medo. O Palmeiras ia ser campeão brasileiro e eles roubaram. Mas isso porque eles tinham construído uma vantagem muito grande e o Palmeiras estava correndo atrás e chegando na reta final. O Palmeiras correu atrás e chegou e ainda faltam 15 jogos. Aliás, dêem uma olhada em como estava o brasileiro na rodada 15. Hoje nós estamos na rodada 23, 8 jogos depois. Então, se vocês não lembram, eu falo. Na rodada 15, o líder era o Flamengo e o Palmeiras estava 8 pontos atrás do Flamengo. Hoje nós já passamos o Flamengo. Então, nessas 8 rodadas, nós não só tiramos os 8 pontos, como abrimos 2 deles. Tá? A gente estava a 8 pontos do São Paulo há 2 rodadas atrás. Agora a gente está a 3. A 3 é empate técnico, cara. Por quê? Porque um confronto direto mata. Tudo bem que o confronto direto é lá e faz tempo que a gente não ganha lá. Mas, tecnicamente, a gente depende só da gente para passar o São Paulo. Para passar o Inter, é torcer para eles perderem uma, porque o confronto direto já foi. E, convenhamos, em 15 jogos, o Inter perde uma. Né? Então, o Palmeiras só depende de si. Ele ganha todas. Não vai ganhar todas. Mas eles também não vão... Não só não vão ganhar todas, como vão perder mais pontos do que a gente. Em 15 rodadas hoje, como você projeta a perda de pontos de cada time? Eu acho que eles vão perder muito mais pontos que a gente. Esse campeonato está na mão. Agora, a gente não pode jogar ponto no lixo. Então, esse jogo de quarta-feira agora contra o Atlético Paranaense era aquele típico que o Palmeiras jogaria ponto no lixo, né? Foi lá e ganhou. Foi lá e ganhou. Então, a gente aceita, tolera perder pontos para time grande no jogo fora de casa. Empatar um aqui, até perder um, perder do Flamengo fora, ok? É, mas, mesmo assim, a gente não pode perder muitos pontos e nada dá, nada indica que nós vamos perder um monte de pontos. A gente vai deixar um pontinho aqui, vai deixar um ponto ali, mas vai acontecer. Lógico que vai. E é bom que a torcida não surte quando isso acontecer. Mas eles vão perder muito mais. Olha o elenco, olha os elencos, né? Compara os elencos. E o Internacional, quem que o Internacional tem no banco para ganhar um jogo do meio para frente? Eu falo para vocês quem eles têm, o Camilo e o D'Alessandro. Aliás, entraram contra nós. Né? O Flamengo, como eu disse, nas últimas 8 rodadas a gente tirou 10 pontos deles. Que algo indica que o Flamengo vai alçar voo novamente? Não. São Paulo. São Paulo perdeu 5 pontos nos últimos 2 jogos. Isso porque tinha empatado em casa antes. O pessoal gostando da camisa, né? Do Eric Clapton. É isso aí. Aliás, parem de encher meu saco. Essa camisa, por acaso, ela é cinza. Mas tem gente que fala que ela é preta. Outro dia eu tava com uma do ACDC. É, camisa preta. O nego vem encher meu saco. A cor da camisa que eu uso na minha casa. Mas assim, se você é pagodeiro, se você é forrozeiro, se você é sertanojo, problema seu. Eu não me meto no teu gosto musical. Gosto não se discute, se lamenta. Agora, eu sou um cara que sou do rock, cara. E a gente usa preto. Tá? O preto não é propriedade do Corinthians. O preto não é um privilégio do Corinthians. O preto é uma cor universal. Tá, então eu uso preto quanto eu quiser, principalmente na minha casa. Claro que eu não vou cometer a estupidez de ir de preto no Allianz Parque. Mas aqui na minha casa eu uso a camisa que eu quiser, então ninguém me enche o meu saco por causa das camisetas de rock que eu uso. Tá? Aí eu ouvi teu pagode e não enche o meu saco. Mas terminado o parênteses, até perdi o que eu estava falando. Esqueci o que eu estava falando. Tá vendo? Mas muito bem. Manda esses malas e a merda. Tô mandando. Vá a merda. Vá a merda, seus merdas. Tem mais cerveja que vocês querem? Mas enfim, acho que o Palmeiras é favorito ao brasileiro. Mas isso cai na mesma, calma. Jogo a jogo, sem começar a pensar em Deca, sem começar a pensar em taça, porque se não acontecer, e pode não acontecer, aí vocês vão querer mandar embora todo mundo, vocês vão querer mandar embora o Filipão, vocês vão falar que o elenco é vagabundo, o mesmo elenco que vocês já chamaram de vagabundo, que agora vocês estão apaixonados por eles, até o Daverson virou símbolo sexual, vocês vão querer enforcar eles em praça pública de novo. E não é por aí. Eu acho que a gente tem um elenco espetacular. Nenhum clube tem um elenco como a gente tem. E a gente tem que fazer os ajustes para o ano que vem, caso a gente não ganhe nada. E se ganhar, também tem que fazer ajuste do mesmo jeito. Então, eu falei tudo isso para chegar na final e falar calma, calma, pé no chão, respeito aos adversários, jogo por jogo, sem ficar pensando em final, em dezembro, em taça, em nada disso. Pensar sempre no próximo jogo, que é o mais importante. E o nosso próximo jogo é contra a organização criminosa de Itaquera. E nós temos que ganhar desses vagabundos, custe o que custar, de preferência de goleada, mas se for com 1-0 também tá bom. É isso que eu tinha para dizer. E eu vou abrir agora para vocês fazerem as perguntas enquanto eu coloco a cerveja aqui no meu, na minha caneca. O problema não era o elenco, sim o comando. É, o comando continua o mesmo. O comando continua sendo do Maurício Gagliotti. Aí você pode falar do Roger Machado, que é de quem você deve estar falando. Talvez ele realmente não estivesse acertando ali ainda a liga. Mas ia dar certo. O problema é que ia custar talvez os 3 campeonatos deste ano. Só que se custasse os 3 campeonatos deste ano e o elenco absorvesse de uma vez por todas a forma com que ele queria implantar o jogo do Palmeiras, que é uma forma muito forte, mas que requer tempo. É uma forma mais complicada, uma forma mais elaborada. E ele também, e falta, óbvio, traquejo para ele. Não é um técnico lá tão experiente. E o Filipão simplificou tudo. E, o que a gente não pode é ir do céu ao inferno, do inferno ao céu rapidinho. Porque o Filipão, do mesmo jeito que ele já foi, que está sendo, ele já teve grandes fracassos, fazendo exatamente o que ele está fazendo aqui. E o Roger, por exemplo, conseguiu fazer... Se vocês lembram do Roger no Atlético Mineiro, no ano passado, estava voando. E aí teve uma sequência ruim ali no meio do ano, um pouquinho depois do meio do ano, e mandaram embora. Mas o time estava jogando muito bem, jogando bonito. Então ele é capaz de fazer bons... E o Palmeiras fez excelentes partidas sob o comando do Roger. E a gente não pode jogar isso no lixo. Ou vocês esquecem da vitória sobre o Grêmio. Vocês esquecem da vitória sobre o Boca. Da vitória sobre o próprio Corinthians no primeiro jogo da final lá. Das vitórias sobre o São Paulo. Tudo sob o comando do Roger. Então o Roger oscilou. O Roger esgotou a paciência da maioria da torcida, a minha não tinha esgotado ainda. Eu estava começando a perder. Mas ele esgotou a paciência e não teve a chance de chegar onde ele poderia. Mas ninguém esperava que o Filipão ia chegar e estar fazendo o que ele está fazendo. Alguém pode falar, eu esperava, cacete. Você desejava. Mas ninguém tinha como saber que isso ia acontecer, porque é uma questão de... Se tem um jogador importante, diferente ali, que não dá liga, estraga tudo. O Filipão, além de tudo, ele deu a sorte de conseguir ler direitinho a capacidade de cada um, e aí com a experiência dele, com a vivência dele, ele montou um esquema que deu certo. Ele conseguiu rapidinho fazer todo mundo entender o que ele quer, ele conseguiu bolar um sistema ali que aproveita o que cada um tem de melhor, até o Daverson tá jogando bem. Então, eu acho muito feio, sabe? Chegar e falar, que o Pernambuco deu rádio. Eu acho um oportunismo assim que falta de respeito com um cara que fez muito pelo Palmeiras. E, porra, se hoje o time está encaixadaço, se a gente tem um zagueiro que nem o Antônio Carlos, é graças a ele. Né? Se a gente tem um volante que meteu 11 gols na temporada, é graças a ele. Então, tem que aprender a respeitar um pouquinho, sabe? Vamos lá. Notícia de hoje. Bruno Henrique, acabamos de falar dele, e Borja fora do derby. anunciado pelo Filipão. Alguém acredita? Eu não acredito. Aliás, eu não sei se eu acredito. Pode ser que seja verdade, pode ser que não. O Filipão é um cara que já transcende de uma forma, e quando ele faz uma coisa dessa, ninguém sabe se é verdade ou mentira. Então, se ele não fala nada, a preparação lá no Corinthians é tranquila, calma. O fato dele ter falado isso, sendo verdade ou não, já causa um tumulto, um pandemônio na cabeça do. Deve ser o Jair, que deve ser o cara que vai treinar o jogo, o Corinthians no clássico. O Loss caiu, eles contrataram o Jair Ventura, às pressas, mas não tem tempo dele dar aquela sentada para analisar, né? Até porque. Quando isso acontece, vai o auxiliar. Quem é o auxiliar? O Loss, que acabou de ser derrubado. Então não dá, tem que ser o Jair. Então imagina, o Jair está chegando, ele não está conseguindo nem entender o time dele direito ainda, ele já tem que pensar uma problema, não sei nem quem que vai jogar lá do outro lado. Tá fudido, né? Então ele vai armar uma retrancaça, que é o jeito que ele gosta de fazer, é o jeito que ele conseguiu fazer o Botafogo jogar bem, né? Que foi, acho que, o grande trabalho dele até hoje. Dirigindo o Botafogo, montou uma retrancaça e um time bem armadinho no contra-ataque, bem ensaiadinho, bem montadinho. Não vai ter tempo de fazer isso no Corinthians, o que ele vai conseguir é armar a retrancona. Vai armar a retranca e rezar para o Romero pegar uma bola ali na frente. E pode acontecer, tá, gente? Então, muito cuidado com a empolgação pré-derby, porque perder um derby é. Principalmente quando a gente tem certeza que a gente vai ganhar, isso já aconteceu diversas vezes. É uma coisa que deixa a gente com uma raiva tão grande, ainda mais depois do que eles fizeram agora, então eu acho que é uma coisa que vai transcender se acontecer o desastre. Eu acho que não vai, mas cuidado com a expectativa, vamos administrar a expectativa. Vamos lá. Como eu estou sem estagiário de pergunta hoje, eu vou voltar um pouquinho aqui. Inclusive, ó, se vocês quiserem me ajudar a escolher as perguntas, façam um super chat, tá? Porque daí é na hora. Mas vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho e pegar. Rony Crescia, boa noite, galera verde do Rock and Roll, é isso aí. André Rogério, é nóis. O Tom tá falando assim, o verde é nosso, mas o preto nem cor é, são todas as cores juntas ou ausência de luz. Não, todas as cores juntas é o branco. Tá? Você tá enganado. O preto é exatamente isso, é a ausência de luz, né, que não reflete nada. Mas o preto é universal, né? O preto não é privilégio do Corinthians, o verde é nosso privilégio. O verde, sim. Qual time grande verde que tem no Brasil? Palmeiras. Qual time grande preto e branco que tem? Acho que uns 5 ou 6, né? Então, não é privilégio deles. Long live rock and roll, disse o Torelli. Muito bem. Boa noite a todos que estão chegando, sendo educados, cumprimentando. Boa noite. Mandem abraço. Comecem a mandar abraço. Não tem estagiário do abraço, não adianta. O Marcelo Afonso está falando que o. No Iron Maiden, o dono da banda torce pro Verdão, o baixista, o dono da banda. Ele tá falando do Steve Harris. O Steve Harris torce pro West Ham. O Dionísio disse que eu tô lost in space. O problema não é elenco, e sim como. Ah, já falei disso. Mike Patton e o gol do Faith No More já fez até show com a camisa do Palestra. Sim, mas não dá para falar que os caras são palmeirenses, né? Temos que ganhar essa porra, disse o meu xará, Conrado Lima. Temos que ganhar essa porra, concordo com você. Temos que ganhar esta porra. O Tom pergunta se fala assim. Baseado nessas décadas todas que eu acompanho derbys, lá se vão 4 décadas. Tá? O primeiro derby que eu vi foi em 78, exatamente 40 anos. Que eu me lembro, né? Eu devo ter visto antes, mas não lembro. um 2-0 para o Palmeiras com dois gols de falta do Jorge Mendonça, praticamente no mesmo lugar, no mesmo gol. O goleiro do Corinthians era o Jairo. Ele pergunta assim, é mais frequente quem está pior, em pior fase, ganhar? Não, não é mais frequente. O mais frequente é quem está melhor ganha. Claro. Só que as consequências são muito maiores e por isso marca. Então, quando acontece, é frequente, tá? Por que que acontece isso? Porque a rivalidade fala tão alto que ela nivela os times na hora do jogo. É claro que esse nivelamento não vai fazer com que o time pior ganhe sempre. Por isso que dá muito empate também. Tem muito respeito. Todo mundo sabe as consequências de se perder um derby, então todo mundo joga com muito mais respeito. É muito difícil ter goleada. Né? Mas às vezes acontece. Mas essa impressão de quem tá por baixo ganha, quem está por cima, é porque as consequências são tão fortes que marca quando acontece. Mas não é mais frequente, não. O mais frequente é quem está melhor ganha. Mas eu acho que, assim, se você pegar, por exemplo, um confronto comum, Palmeiras e Botafogo, por exemplo, quem está melhor ganha. Qual a frequência de quem está melhor ganhar num Palmeiras e Botafogo? É, sei lá, 80% das vezes quem está melhor ganha. O mesmo se aplica a um Palmeiras e Fluminense, a um Palmeiras e Atlético Mineiro. E num derby? Ah, num derby é 60% o melhor ganha. É menor essa frequência. Por quê? Por causa da rivalidade. A rivalidade nivela um pouco mais. Então, por isso que você tem essa... é sempre... Não é que é sempre. É que acontece mais do que o normal. Mas continua sendo que quem está melhor, leva melhor. Em entrevista, o Mike Patton disse que o Max e o Igor Cavaleiros influenciaram a ser palmeirense. E, claro, todo mundo viu isso. Mas, cara, ele falou isso numa entrevista aqui para para a imprensa brasileira. Acho que ele torce para o Palmeiras. Você acha que ele está lá na Califórnia, acessando verdades para ver o que aconteceu com o Palmeiras? Porra nenhuma, né? Ele não é palmeirense. Palmeirense é a gente. Mostrando que foram boas contratações, mais ou menos. O Max fez um bom trabalho, mas não é um trabalho impecável. E é uma coisa que eu estou falando, acho que praticamente toda a transmissão. Cadê o centroavante reserva do Palmeiras? E se o Borja estiver machucado mesmo, no formigueiro do Filipão, quem que vai jogar? O Deverson não é centroavante. O William não é centroavante. Quem que é o centroavante que vai ficar enfiado ali, dando trombada no zagueiro, abrindo espaço, jogando de costa pro gol? Quem que é? Hein, ó? Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Nem tanto à terra, né? É essa que é a expressão. O Pivesso, M. Pivesso, ele fala assim, acho que o problema era elenco barra vestiário blindado. Com o Roger não tinha isso e estava uma putaria. Esse elenco estava sem foco. O Filipão parece ter conseguido dar foco e blindar o elenco. Sabe qual é o problema? Que não, nunca é um problema só. Eu acho que esse é um grande erro do torcedor. Então, tentem absorver isso que eu vou falar para vocês agora, que eu acredito muito nisso que eu vou falar. Quando um time tem problema, não é um problema só. Quando as coisas vão mal, não é um problema só. Não é só uma coisa que se arrumar, tudo dá certo. É sempre um somatório de problemas. Então, isso que você falou é um deles. Mas existiam outros problemas. E todos têm que ser devidamente sanados. Então, isso que você falou aí de blindagem, ok, é um dos problemas. E dentro do campo? Você acha que era só isso? Então, que se blindasse, o Roger Machado ia ter dado essa evolução rápida que o Filipão fez? Claro que não. O Roger estava indo em outra direção tática, que ia demorar mais para dar a liga. Ia dar. Mais cedo ou mais tarde, ia dar. Não teve tempo para fazer isso. O Filipão mudou a química do elenco. Mudou a liga. E tem aquele fator que é intangível, que é inexplicável, que é do futebol, que é coisa de relação humana. Você não tem como explicar, quantificar, sabe, provar, mostrar que ó, aconteceu isso. Não, é abstrato. E o Filipão conseguiu. Então ele aparou várias arestas num espaço muito curto porque ele conhece o clube. Então se o Filipão chegasse no Flamengo, talvez ele não tivesse essa capacidade que ele teve de fazer aqui. Porque ele não conhece o clube como ele conhece o Palmeiras. Então, além de tudo, tem isso. O Luiz Carlos pergunta se eu acho que o Filipão vai botar time misto pensando no jogo contra o Cruzeiro. Eu acho que ele vai... Ele não vai arriscar ninguém. Se tem alguém que tem a mínima chance de dar uma... um revertério ali e ficar fora do jogo contra o Cruzeiro, esse não joga. Mas, tirando isso, ele vai botar o que ele tem de melhor. Igor e Max, eu boto fé que são palestras, disse o Tom. Claro que são. Esses são, porque eles são brasileiros, eles vivem no Brasil, então eles acompanham o futebol brasileiro. Agora o Mike Patton não, o Steve Harris não. Grande abraço para o pessoal que está mandando abraço, tá? De volta também. O Dionísio está falando que vai baixar o Obina no Daverson e ele vai meter 3 gols. Já pensou? Tá louco. E eu que bebo, vocês que falam. O César fala assim: você vive falando em chegar a 1.000 padrinhos. Meu chefe sabe disso? Não, acho que não, porque ele é corintiano. Ele não acompanha o que eu faço fora do trabalho. Então, acho que não sabe. Mas se ele souber... Cara, eu trabalho tão bem, modéstia à parte, que ele vai ficar muito triste o dia que eu falar: ó, cheguei no 1.000. E quando eu tiver 900, você pode ter certeza que eu já vou chegar nele e falar assim: ó, tá nos planos cair fora daqui, né? Não vou sair de repente e deixar os caras na mão, né? Não sou de fazer isso. O Júlio pergunta se o Mesa 42 acabou. O Mesa 42 é um projeto muito, muito legal, muito divertido. Até aproveitando que o Dio está aqui, ele vai confirmar. É muito gostoso de fazer. Dá um prazer muito grande. Só que ele é um fardo para todos nós. Ele faz com que a nossa agenda fique muito mais intensa. É uma noite livre que a gente deixa de ter. Que, por exemplo, para não pesar para mim, eu teria que tirar um periscato. É, em periscato eu faço 2 noites por semana. E aí tem jogo. Então são 3 noites por semana que eu tô comprometido. E o mês era uma quarta noite por semana. Quer dizer, eu ficava sem nenhuma noite livre. Eu tenho que trabalhar o dia inteiro e também não tenho mais nenhuma noite livre. Então, o mês acabava se tornando para mim, pelo menos. E para eles também, que eu sei. Por exemplo, o Emerson, ele mora na Itália. Então, ele fazia o mês 1 da manhã, 2 da manhã. Então, se comprometia todo o dia seguinte dele. Então, é uma coisa que assim, era muito gostoso de fazer, mas que o fato dele ser um compromisso acabava pesando demais na rotina de todos, ou da maioria de nós, né? E aí a gente acabou optando por suspender temporariamente, tá? A gente não pode falar acabou. É, eu acho que a gente vai acabar equalizando isso de alguma forma, tentar mudar isso, mudar o horário, mudar a frequência, mudar o dia, sei lá, fazer no fim de semana, sei lá. Alguma coisa a gente vai fazer, mas do jeito que estava não dava para ser. E, sei lá, vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo. E, ó, se você perguntar para o Emerson, sabe o que ele vai falar? Que é um golpe publicitário, que a gente está fazendo charminho, só para todo mundo sentir a falta, depois a gente voltar. Quem você escalaria como volantes? Disse o João Paulo. Eu escalaria Thiago Santos e Moisés. tá? Ou Bruno Henrique. Para mim, o meia tem que ser o Lucas Lima. Eu não quero abrir... Aí que tá. Você tem Lucas Lima, Moisés e Bruno Henrique. E só dois cabem. A não ser que você bote o Lucas Lima aberto. Eu não gosto do Lucas Lima aberto. Então, eu, nesse momento, eu optaria por Lucas Lima, com certeza. E entre Moisés e Bruno Henrique, eu gosto demais do futebol do Moisés, mas o Bruno Henrique... Né? O Bruno Henrique não está rendendo tão bem com o Filipão quanto ele rendia com o Roger. Vocês notaram isso? Eu acho que se tem um jogador que... É que não gostou, mas que não está tão bem quanto estava antes, é o Bruno Henrique. Talvez o William. Acho que são dois jogadores que perderam rendimento com o Felipão. Não que eles estejam jogando mal, porque eles não estão brilhando como eles estavam antes. Então, sei lá, eu colocaria... Thiago Henrique, Moisés, Lucas Lima, Armando, Dudu de um lado. E do outro, assim, tá o William, tá porque tá. Mas a partir do momento que voltar o Guerra, voltar o Gustavo Scarpa, briga forte com o William pela outra vaga. O Dudu é absoluto, né? Esse é o meu time. Esse é o meu time base, porque aí depende do adversário, né? Depende do adversário, você muda, você põe um, põe outro, para encaixar melhor ali com a marcação. Sempre sujeito a mudanças, porque o nosso elenco é muito bom. O Tucci está falando que o Dracena vai fazer gol amanhã. Aliás, que oração, tá na hora de acabar, né? Thiago Henrique, eu falei isso? Estão brincando que eu falei isso. Eu falei Thiago Henrique, falei mesmo? Puta, tô bêbado já. Tomando uma... Ah, falou a marca aqui. Não vou falar a marca. E não vou falar qual cerveja que eu estou bebendo. Aliás, quem quiser apoiar o Periscatso, uma marca de cerveja, tá? Estamos abertos. Tanto marcas consagradas no mercado, como mercado artesanal. Estamos abertos a conversas, ok? Pessoal... Muito obrigado a todos pela companhia nesta sexta-feira, feriadão, né? Aliás, como é que tá? Deixa eu ver como é que tá. Nossa, mais de 300. Vocês são loucos. Um feriado? Muito bom, muito bom. Eu tava achando que tinha 150, o dobro. Muito bom, muito obrigado. Obrigado pela companhia, obrigado pelo prestígio, por participarem aqui. É, quem quer abraço? Abraço para Sorocaba, disse o Jackson Shimada. Sorocaba, quem sabe, né? Minha terra. Nasci, cresci em Sorocaba, no Trujillo. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ninguém mais quer cerveja? Então, beleza. Thiago Henrique, eu falei, isso é Thiago Henrique, sério mesmo. Rapaziada, obrigado então pela companhia. Foco nos gambás, nos malditos, nos vagabundos. E que sexta-feira. Sexta-feira é hoje. Que domingo a gente dê um pau neles. Que a gente faça eles começarem. Porque não é uma final, não é nada. Para nós é muito mais importante do que para eles. Mas para eles começarem a pagar o que eles fizeram no dia 8 de abril, que eu nunca vou esquecer. Vocês sabem que eu faço pós-jogo, além de fazer a transmissão, né? Na época a gente não tinha transmissão ao vivo ainda, eu e o Bruno Zaniolo, mas eu já fazia lives, né? Pré-jogo, pós-jogo. E eu lembro que, além de fazer o pós-jogo ali escrito, eu fiz uma live possesso de todo esse trabalho, desse compromisso que eu tenho com vocês. Eu fiquei no estádio até sei lá, uma hora e meia, duas horas depois do jogo acabar, que é o que eu sempre faço. Nossa torcida vazou do estádio muito rápido. Claro, frustradíssima. Né? Todo mundo tinha certeza do título, depois a gente ter ganho lá em Itaquera. E eu vi eles levantando aquela taça e comemorando, sabe, aquela chuva de papel picado, aquelas coisas que apareceram na televisão, os LEDs das placas de publicidade piscando, Corinthians, sabe, na nossa casa. Ninguém da nossa torcida viu, tinha meia dúzia de gato pingado, alguns viram. Eu olhei para as arquibancadas e falei, pelo amor de Deus, estou sozinho aqui. Eu vi uma meia dúzia ali de caras que estavam assim, acho que eles ficaram de indignação, eles ficaram para ficar metralhando os caras com os olhos, sabe? E eu estava lá por força do compromisso que eu tenho com vocês. E eu vi ao vivo eles erguendo a taça roubada no nosso estádio. Então, isso só para dar um pouquinho da dimensão para vocês do quanto eu estou de ódio desses caras. Então, o Palmeiras tem que pagar de volta o que eles fizeram ao longo dos anos. Não vai devolver tudo no jogo de domingo, nem que ganhe de 8 a 0 de novo. Não vai devolver tudo. Isso vai ter que ser ao longo dos anos. Eles estão entrando numa crise financeira brabíssima. Eu acho que aquele acerto técnico que eles conseguiram com o Tite ao longo dos anos foi se diluindo a partir do momento que eles perderam o Tite e foram tão trocando de técnicos, cada um perde um pouco e eles vão voltar a ser o que eles eram e sem dinheiro, porque eles estão muito comprometidos com esse estádio que eles forçaram para ter. Então eu vejo pela frente uns anos muito bons de supremacia do Palmeiras em cima deles. É claro que tem que entrar em campo e fazer prevalecer, porque, como eu disse, a rivalidade, ela nivela. O Palmeiras tem que entrar forte e, em cada confronto com eles, entrar com esse desejo de pagar um pouco do dia 8 de abril de 2018. E a gente tem que fazer a nossa parte. Então, não tem nada de amiguinho, tá? Então, quando vocês virem na imprensa, rivalidade... Mas somos amigos, mas somos rivais, respeito o caralho. Eles acabaram com isso. Eles acabaram com essa relação que era esportiva, cordial, bacana, rivalidade. Eles destruíram isso. Então agora eles que pagam por isso. Boa noite, rapaziada. Concentração. Domingo a partir das 15 para as 4. Pouquinho antes, vai. Merece, né? Um pouco mais de tempo para jogo. 3:30, mais ou menos, eu e Bruno Zaniolo entraremos no ar direto do Allianz Parque. Bom descanso a todos. Tá ao vivo ainda? Não acaba nunca. Tá ao vivo? Acabou. Não, tá ao vivo ainda. Porra.